Charlie, 5 to 9 20. This is Jack, with station 3, the captain of the left. Jack, comando 2, já passo também. Jack, comando 2, comando 2, já passo também. Verso, Uno, 10 graus, 209. Quem é que voa 85, olha, não sei o que será. Por que necessidade do vento para o Victor 2019? A necessidade agora, 189. O Victor 2019 vai para Uno, 0. Tem giro quase comprando 2. Uno, 0, 3, 10, a ponta do ponto. Tem giro, quase comprando 2, tudo bem. pista para 2.000 altimetro na 0, comandei autorizado o sinal do procedimento e o alerta aqui, ponto estabilizado. Boa tarde, após reforçar a vinheta nacional, já está no mesmo tempo de contato, estamos com o decote para cá. Eu, 1164, deixa para o nível 050, preparação para sequenciamento, curva de altura lá para o 020, emissora radial 2022, Salvador, missão mostrar aqui de um tráfego visual, direto aproximado para a cabeceira 17, ele está em perfeitamente bem. Zero, final da 10 e LF. Foram 9

que está destinada a tomar uma reposição de destino. Passagem Salvador, passagem 2262, Árvore 1, passando 1000 pés. Apareceu 262, contato com a decolagem, temporalizou 180, via saída Árvore 1, tempo Elefa. 180, via Árvore 1, Elefa, o 2262, passareta. Confirmando, passareta 2262, estaria cancelado a recepção de 3 pés? Cancelando a restrição interior da carta, vai subir para 180, passaria 2262. Retorne aqui. Chamei a número 5232. Hoje ficou 1097, uma satisfação,

Estou batendo a esta posição, me deixa para 1.0.0.6, eu posso sair. Valeu, acho que é mais chance, eu vou sair para a coordenação com o tráfego, eu vou sair para a coordenação 1.0.8, para que eu tenha uma coisa de voo e alerta. Essa posição o controle. 4 ATM de extensão, deixa a via tirada da Mediana para o nível 050 e a altitude 1012. Para a linha 3, uma conta autorizada e 4. Então, vou dizer que está bem aqui. Autorizado. O 2009, autorizado, ele é uma vez de processo. Posto 7, 090 graus, 1199. Eu vou ter Tem o Congo no reporte de entrada. É o som, som do avião, ok? 5-9-5-4-9-5-0, clear the comp 0-0 with 100 degrees, 179. Pelo número 20, deixa para o nível 060. Passa página 2, passa de 2 horas e 3 milhas com o sudoeste, aumentando o nível 180, Charlie 160. Controle Salvador Azul 40, minha filha. Leste Gold 95, contato com a banda decolagem, desceu para o nível 360, via 101, no trânsito em Beck. Favor, vamos ver. Romeu, essa mantém a flor de Paris, tem a flor de Paris. Muito obrigado pela informação. Capitão Vigilante, que é da sua autorização da pessoa, o ISC, reporte de GAN 35007. Para 2, 1, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 1, autorizado para o Santelete, a sua resposta é autorizada. 2, 4, boa tarde, autorizado Lema, 3, 1, 4, solo 2, 7, direito, solo 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 0, contact service 6, 10, 2, 3, 1, 2, 8, 6, 9, 8, 5. It's a neighbor 1, 2, 3, 8. 9 mantém o 090 e informa de coisa. Já tinha que eu tô feliz para tudo. Salvador, pelo Robert Alves. 90 na próxima externa 97. Informa na justiça. Que o Lohan é ótimo, pelo exato final da onda, certo? Solo 3-4, direita, solo 2-3.